passa. Tudo na vida passa. Só não me passa você. Só não me passa você. Saudade não tem graça. Ainda vai ter uma chance desse romance acontecer. Pra mim.